Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 6, dando continuidade ao tema escatologia, ainda dentro do livro de Apocalipse, que é o último livro que nós estamos tratando no assunto escatologia. Todos os demais livros que tratam a respeito do assunto, nós já tratamos durante todo esse ano. E se você quiser ouvir desde a primeira pregação, você acesse o site da Gólgota e entre no link do Metalcast. Ou então você coloque no Google lá, metalcast.golgota. Você já acha lá as pregações a respeito do tema, ok? Conforme foi no domingo passado, esse ano eu vou repetir o mesmo método, que é lendo... Oi? Eu falei esse ano? Ixi, estou feio na fita. Conforme eu falei na semana passada, retrasada, é, exatamente, porque semana passada não foi eu que preguei. Ô, Ana, você não quer sentar lá atrás, não? Conforme foi, então, na semana retrasada, eu vou lendo o livro, lendo o texto e estarei comentando a respeito dele, ok? Eu quero orar antes da gente iniciar esse tempo e, mais uma vez, gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, nós aquietamos o nosso coração em reverência à tua palavra. E queremos colocar nossas mentes cativas ao teu espírito. Que nenhuma outra voz venha soprar em nossos ouvidos nessa noite, a não ser a voz do teu Espírito falando com cada um de nós, ministrando, falando, nos revelando, iluminando a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Que saiamos daqui nessa noite, Senhor Jesus, cheios da tua palavra, porque nós temos fome da tua palavra. Venha trazer, Senhor, o teu pão, que o teu maná venha descer neste lugar, nessa noite, e que todos saiam desse lugar, Senhor, cheios do pão que desce do céu, que vem de ti. Desça, Senhor, desça neste lugar mais uma vez. Te invocamos, Espírito Santo, neste lugar, mais uma vez. Fale com cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, lá no capítulo 6, livro de Apocalipse, nós vamos entrar na segunda visão. Nós entramos na primeira visão, tratamos na primeira visão até aqui, e agora nós vamos entrar na segunda visão, que é tratar os seis selos. São sete selos, porém, nós vamos tratar apenas dos seis selos. E domingo que vem eu continuo a partir do sétimo selo. Ok? Todos abriram aí? Livro de Apocalipse, capítulo 6, a partir do versículo 1. O primeiro selo diz assim: E vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizer numa voz como de trovão: Vem! Portanto, um dos quatro seres viventes chama o primeiro cavaleiro. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Dando uma pausa. O cavaleiro branco é Jesus montado em seu cavalo branco, conforme lemos também em Apocalipse 19, versos 11 a 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Então, quando João visualiza os quatro cavaleiros, esse primeiro cavaleiro, mais para frente, João vai descrever com a pessoa de Jesus. Há quem discorde, quem acha que não é. Que esse primeiro cavaleiro é o anticristo. É, que esse cavaleiro branco aí, na verdade, é um anticristo. Mas eu acho interessante, porque a palavra ela trata que esse cara está coroado. Né? Eu não vejo um anticristo coroado em nenhum momento, em nenhuma revelação da Bíblia a respeito disso. E outra questão que está dizendo aqui é que ele sai para vencer. Então, essa concepção a respeito do anticristo está muito coligada àquela ideia que a gente começou falando, que é a respeito do pré-milenismo. Os caras têm uma ideia concebida e eles lançam sobre o texto essa ideia concebida. Mesmo que depois João explique falando, olha, o cavaleiro branco a qual eu vi é assim, assim, assado, para eles não importa. O que importa é que a Bíblia tem que se ajustar à minha visão e não àquilo que ela está falando. Então, até aqui, o que eu tentei fazer com todos os textos bíblicos, tem gente que vai discordar disso, como já discordaram na internet lá, penso que eu estou manipulando os textos, né? E o que eu fiz até agora foi somente ler os textos e ler para vocês e explicar. Está aqui, ó. O que está escrito aqui? Está escrito aqui. Né? Eu acho que manipulação é eu formar uma ideia ali e depois lançar ela sobre o texto. Que é isso que a maioria das escolas costuma fazer, em especial o absurdo chamado pré-milenismo. Ok? Então, dentro disso, algumas características ligadas a essa particularidade de Apocalipse 19, a gente vai tratar quando chegar no Apocalipse 19, ok? A minha ideia é apenas demonstrar para vocês que esse cavalo branco ao qual está se tratando aqui é nada mais, nada menos do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O arco ao qual esse cavaleiro carregava, ou seja, a pessoa de Jesus, é o símbolo das vitórias divinas, conforme Abacuque 3, 9, 11 a 13, que diz assim: descoberto de todo está o teu arco, a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios. O sol e a lua param nas suas moradas ante o lampejo das tuas flechas volantes e ao brilho intenso da tua lança fulgurante. Com indignação marchas pela terra, com ira trilha as nações. Tu sais para o socorro do teu povo, para salvamento dos teus ungidos. Tu despedaças a cabeça da casa do ímpio, descobrindo-lhe de todos os fundamentos. Pô, forte isso, né? Quando a gente pensa a respeito de Deus, esse Deus guerreiro que marcha sobre um cavalo branco com o seu arco pronto a destruir seus inimigos. Eu acho interessante quando ali no Apocalipse 19 depois vai falar a respeito daquilo que o Cordeiro faz. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Mais uma vez tratando essa questão da soberania de Jesus sobre todas as nações, que a gente pensa que Jesus é Senhor apenas da igreja, né? Jesus não manda em mais em nada. Jesus não manda em países islâmicos, não manda em países comunistas, países que estão se entregando para outro tipo de religião, como, por exemplo, a maioria dos países no Oriente, que se entrega ao hinduísmo e ao budismo. Mas aqui está falando que Jesus é esse Deus que rege todas as coisas, que traz o juízo sobre todas as nações. Às vezes nós vemos catástrofes acontecendo, terremotos e coisas, e a gente não entende por que essas coisas estão acontecendo. E a gente sente muito, e ninguém está dizendo que a gente deve se alegrar com a destruição do ímpio, porque nem Deus se alegra com isso, né? Mas a gente assiste televisão e a gente vê coisas acontecendo que nos chocam. Nos chocam. O juízo de Deus ainda está sobre todos, exatamente todos os seres humanos que habitam sobre a face da terra. Ele é o juiz sobre as nossas vidas. Depois, se você quiser, tem outros textos que você pode acompanhar lá no Metalcast que estão ali. Isaías 41, 2, 49, 2 e 3, que vão falar a respeito dessa questão do arco como um instrumento de guerra, que simboliza esse Deus guerreiro ao qual eu e você servimos. Então, ao mesmo tempo que Jesus é esse Deus de paz, que vem trazer a paz para esse mundo, vem trazer a paz para a sua igreja, para os redimidos, para os comprados, para os eleitos, para os escolhidos, também, ao mesmo tempo, há essa parte de Jesus que é esse guerreiro, esse que vem trazer a destruição, esse que vem trazer o julgamento, né? Muita gente olha para Jesus como esse cordeirinho manso, né? E ele de fato é, mas tem o outro lado de Jesus, que ele é um leão. É um leão que um dia voltará para julgar. Acho legal quando estava assistindo Nárnia, né? O leão é o feiticeiro guarda-roupa. E toda vez que Nárnia, que Aslan aparece, eu fico arrepiado. Eu achei, sinceramente, que o leão que colocaram ali não foi à altura do Aslan, dos livros, de quando a gente lê. Quando a gente lê o livro do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa, Aslan é tão poderoso, ali, né? Tão vislumbrante, a juba dele, o tamanho, né? Eu achei que aquele leãozinho ali não me convenceu muito, mas, enfim, quando ele aparece, é poderoso, né? É tremendo. E o Gabriel, a gente estava assistindo essa semana, acho que ele estava assistindo. Eu falei assim: filho, quem que é esse leão aí? Ele é Jesus. Eu falei: aê. Porque tem uns crentes que falam que não, né? Que assistir C.S. Lewis é coisa do capeta, né? Não pode. Entendeu? Não pode. Tolkien, então, nem se fala, né? Assistir Senhor dos Anéis, você perde a salvação no ato. Não pode. Eu assisto Senhor dos Anéis, assim, acho que é meu filme preferido. É meu filme preferido, gosto muito de assistir. É tremendo. Em dezembro estreia The Hobbit, né? Tomara que Jesus não volte em dezembro, porque... Começou bem no dia da estreia lá. Sacanagem, né? Não, pior que na hora que você vai entrar no cinema, assim, você tá lá dentro... Puf, o céu se abre, aí lascou. Lascou não, né? Amém. A gente vai ver daí, né? Vai ver pessoalmente, né? Vai ver pessoalmente de Deus. Não, no The Hobbit, não. Se bem que o Williamzinho e o Ângelo vão pra lá, né? Daí gente... Ô, sacanagem. Sacanearam o Ângelo ontem na festa aqui, hein? Na hora da quadrilha... Na hora da quadrilha, e a galera fazendo quadrilha, né? Tipo, olha a cobra, é mentira, né? Todo mundo, né? Fala, olha o diabo, é mentira, né? Olha o anjo, é mentira, né, galera? Coitado do anjo. Nem indo embora, a galera não perdoa. Com relação ao arco, então é isso. E relacionado à coroa... A coroa representa seu reinado sobre todas as coisas como o soberano das nações, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Cristo reina. Amém? Cristo reina. Reina. Por mais que eu e você olhamos para a história e a gente não consegue visualizar muitas vezes esse reinado, o fato é que ele reina. E esse reino dele está tomando as dimensões cada vez maiores. A fé cristã nunca chegou ao tamanho em que ela é hoje. Jamais. A gente, obviamente que Jesus sabia disso, mas pouco provável que aqueles homens no primeiro século conseguissem visualizar o tamanho que o cristianismo se tornaria depois de 20 séculos. 20 séculos. Começou ali com aquela multidãozinha, 500 pessoas, talvez um pouco mais, e aquilo foi tomando a dimensão que é hoje. Eu estava lendo no jornal Luz do Mundo, também nunca se matou tanto crente como está se matando hoje, né? Está vendo o que se chama cristofobia, né? O termo que está se utilizando, cristofobia. Eu estava lendo um outro artigo no Facebook, dizendo, lá em Israel, os cristãos fazendo uma caminhada lá, eu não sei falar o nome daquilo ali, mas daí um monte de comunista, ateu, assim, todo mundo em volta, assim, vaiando e xingando, e o pessoal parando, passando, assim, eles xingando, né? Então é isso. Se prepare, galera. Se prepare. Que esse mundo está cada vez mais ofensivo, cada vez mais agressivo para com a tua fé. Se prepare. Nós não vamos responder na porrada, obviamente, até porque ia ser uma covardia, né? Com o Anderson Silva aqui no time aqui, né? Mas orem para que a igreja esteja pronta para enfrentar, para que eu e você estejamos prontos para enfrentar, caso ela chegue até nós. O fato é que tem irmãos no mundo todo hoje passando por perseguições e aquilo que a gente chama de cristofobia, né? Ou outras palavras, estão sofrendo um martírio no mundo todo. Jesus, ele vem para conquistar as nações pelo poder da mensagem do Evangelho. Ele sai para vencer, porque o Evangelho é a arma mais poderosa que Cristo tem nas mãos. Não é a espada, não é a morte, não é a força, não é a violência, mas é pelo Espírito dele, por trás do Evangelho. O Evangelho vai trazendo essa mudança poderosa, ao ponto de hoje dizer que 30% das pessoas na China serem cristãos debaixo de uma perseguição poderosa. Na Índia, o Bruno estava aqui na semana retrasada, acho que ele estava aqui, ou passada, né? O Bruno estava aqui falando do que está acontecendo lá na Índia. Poderoso, e o Evangelho está assim, ó, está indo, disseminando, levando a vida de Cristo. E essa vitória que Cristo tem alcançado no mundo todo. O Evangelho será pregado em todo o mundo, Mateus 24:14 disse. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amém? O fim não virá antes do Evangelho ser pregado em todo o mundo. E há quem tem falado que essa é a primeira geração que tem na mão o poder de terminar a grande comissão. Amém? Se Deus permitir, o Evangelho alcançará esse mundo na minha e na tua geração. Talvez não na minha, mas que alcance na tua geração, na geração do Gabriel, dos nossos filhos que estão aí. Que Deus tenha graça, por isso é necessário a gente orar. Ore pelo que está acontecendo nesse mundo. Ore para que os países islâmicos, em nome de Jesus, caiam. Que toda barreira caia em nome de Jesus. Porque é a única, a última barreira que está sendo levantada nesse mundo contra o Evangelho. Porque o Evangelho só tem um jeito de separado. É matando. Quando eles matam. Porque é o único jeito. Porque a vida de um cristão contagia. A palavra contagia. O Espírito usa. E é isso que está acontecendo. O Evangelho está lá. Os caras matam os crentes. Eu achei muito legal uma vez um pastor estava pregando na PIB aqui de Curitiba. E era um chinês. E ele falou assim: não adianta eles matar os chineses. Porque uma coisa que mais tem no mundo é chinês. E eu não sei até onde isso, eu estou por fora desse tipo de informação, mas isso foi uns 3, 4 anos atrás, e o que ele falou é que a igreja na China, sem nenhum tipo de organização formal como nós temos aqui hoje, em termos de denominação, a igreja na China estava preparando 100 mil missionários chineses para serem enviados aos países islâmicos. Ô, glória! Amém? Os caras vão matar um chinês e levanta mais 10, assim, ó. Vai faltar bala para matar. Então ore por escassez de munição nos países islâmicos. E que Deus multiplique mais os chineses lá, que os cristãos tenham 10, 20 filhos, que vire tudo missionário. Amém? Amém? É fácil falar para os chineses morrer, né? Não, essa parte de oração todo mundo quer, né? Vocês também, né? Amém? Então, o primeiro selo revela isso. Jesus sentado no cavalo branco, com seu arco, sua coroa, vencendo por meio do Evangelho, conquistando esse mundo por meio do Evangelho. Os quatro seres, o primeiro ser diz: vem! E Jesus sai conquistando esse mundo. Você e eu somos conquista dele. Amém? Somos conquista dele. Ele nos conquistou. Amém. Desertor significa isso, desertor das trevas para a sua maravilhosa luz. Serviu o Satanás, até que um dia o Espírito Santo falou: saia, abandona esse exército aí, não te sirvo mais, Satanás. Não quero mais saber do movimento punk na minha vida, não quero mais saber de nada, agora eu sirvo o Rei dos Reis. A única coisa que eu continuei gostando é do hardcore, do punk rock, essa parte foi a parte boa, ainda trouxe junto Jesus, meio escondidinho, né? para ele não ver, mas está ali. E infelizmente o Hélio também. Os caras falam assim, né? Como é que tá o movimento punk cristão em Curitiba? Eu falei assim, que movimento punk cristão, bicho? Não existe movimento punk cristão. Nós somos cristãos. E é só isso, nada mais. Os cara, tinha uns caras que falavam assim, como está a horda? A horda de Curitiba, a horda é os black metal, né? Os true. Né? A horda Hawthorne. A horda deu pra esse... Eu ia escrever uma música chamada Horta, em homenagem a esses caras. Horta. Uma música assim, repolho, outra alface, esse tipo de coisa. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o ser vivente dizer, vem. E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Eu acho interessante essa autoridade que é dada. Nada nesse mundo acontece sem essa autoridade que é delegada, que é dada da parte de Deus. Ao ponto de muita gente ficar muito revoltado com isso, né? E não entender isso. Deus, em toda a revelação bíblica, se mostra como Deus soberano sobre todas as coisas. Nada escapa à sua soberania. Eu não estou dizendo que Deus deseja isso, mas se acontece, acontece debaixo da soberania eterna dele, sobre todas as coisas. O segundo cavaleiro e seu cavalo representa as guerras que estarão até o fim sobre a terra, e quanto o evangelho é pregado, conforme também em Mateus 24, 6, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então Jesus já tinha falado isso. Então João, naquela revelação, está tendo somente uma concordância daquilo que Jesus já tinha falado. É. Haverá guerras. Engraçado que naquele tempo que Jesus falava isso, era o tempo em que o Império Romano estava vivendo um tempo de paz, em que já havia conquistado um grande número de nações e havia uma paz, que é a Pax Romana, ao ponto de que isso facilitava muito a pregação do Evangelho, né? A pregação do Evangelho se dava facilmente por causa disso, porque havia paz, então um cidadão romano, um judeu, alguém que fizesse parte do Império Romano podia sair pelos países pregando o Evangelho. Enquanto antes não. Se você chegasse num país pagão lá, meu Deus do céu, se bobear, os caras faziam um churrasco de você. Ok? Então, Jesus profetiza isso. E João também revela isso. Esse cavalo vermelho representa, então, as guerras. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem, e olhei, e eis um cavalo preto. Gogotando esse. E o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi com que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, um queniz de trigo por um denário e três quenizes de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O cavalo preto representa fome em meio à fartura. Por mais, isso denota o quê? Que poucos sustentam as riquezas desse mundo, enquanto que os pobres se lascam nesse mundo. Representa a fome e meia fartura, conforme Mateus 24, 7. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Né? Até hoje, essa realidade está aí. O quarto selo, quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem, e olhei e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada uma autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. O quarto cavaleiro é a morte, e junto dela, o lugar que ela leva as suas vítimas, o Hades, morte por meio da espada, da fome, da peste, e por meio das feras. Esse cavaleiro aqui não veio atrás de mim e de você. Não se preocupe com o cavalo amarelo. Porque isso aqui não veio atrás de mim e de você. Por que eu declaro isso e digo que ele não veio atrás de mim e de você? E essas mortes que estão falando aqui não são a meu e a teu respeito. Porque o Hades o seguia. O Hades, no grego, é o quê? O inferno. A morte o seguia e a morte lançava no Hades a todos aqueles que o cavalo branco, o cavalo amarelo pegava pelo seu caminho. Cristão não vai para o Hades, amém? Cristão não habita no Hades. Jamais. Um dia eu quero ver se eu prego para vocês a respeito desse assunto do inferno. Não sei se havia muita gente na igreja, mas vamos ver se a gente consegue, né? O quinto selo. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Interessante isso, né? Porque Jesus está falando para João o seguinte, através dessa revelação, que ele sabia exatamente aqueles que iam de morrer. Desde lá até agora, todos eles já sabiam. Ele sabe exatamente cada um daqueles que morrerão por causa do Evangelho. Esse é o Deus onisciente. Esse é o Deus atemporal. Esse é o Deus que sabe exatamente o dia, o meu dia e o teu dia, exato quando você e eu deixaremos este mundo. A morte nunca pega Deus de surpresa. Pega a gente. Mas a Ele não. Ele sabe exatamente. Quando Davi fala, todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes mesmo deles existirem, foram escritos a minha e a tua história, né? Por mais trágica que ela sabe, que ela seja, Deus escreveu a minha e a tua história lá. E isso é graça. Por mais trágico que possa parecer, por mais doloroso que possa parecer, eu gosto da minha história. Por mais trágica que ela possa parecer para mim, muitas vezes. Por mais doloroso que muitas vezes ela é, eu amo a minha história. Porque eu sei que toda a dor e o sofrimento que eu e você estamos vivenciando nesse momento é um temperinho. É um temperinho no sabor que a eternidade um dia terá na minha, na tua boca. Amém? Se a gente quer viver o céu aqui agora, para que o céu? Né? Eu fico pensando que quando a gente entrar nos portões da eternidade, o sabor da eternidade terá outro em vista daquilo que nós temos vivido aqui na terra. Quando aqueles mártires morriam nas arenas e seu espírito ia para Deus, eu fico pensando quando eles entravam nesse estado da presença de Deus, onde nada mais era dor, não havia mais dúvidas, incertezas, não havia mais sofrimento, só havia vida, nada mais pode ser comparado. Os discípulos serão atormentados, mortos e odiados por causa do nome de Jesus, conforme Mateus 24:9. Então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, o que João está vendo de diferente aqui? Nada. Ele está apenas falando aquilo que já tinha sido dito, de uma maneira profética, mas enfatizando isso, que de modo maior ainda, aqueles que estavam sendo perseguidos, mortos, estavam onde? Debaixo do altar, porque suas vidas tinham sido oferecidas como sacrifício na presença de Deus, estavam debaixo do altar. O altar representa sacrifício, o lugar onde você oferece a sua vida, o seu louvor, a sua adoração, a oferta da sua vida. Aqueles homens haviam morrido, dado suas vidas no altar e estavam ali. O sexto selo, e vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto e o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Do que está falando aqui? Nós já vimos isso. Do que está falando? Quando a gente lê, por exemplo, lá em Mateus 24, 29 e 31, olha o que diz: logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Você pode perguntar assim: mas Pipe, o que tem a ver uma coisa com a outra? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa está falando sobre julgamento, sobre o dia em que todas as coisas deixarão de ser, só a igreja restará para viver a vida eterna, e os demais homens e esse mundo será julgado. A questão num texto lá em Apocalipse, eu quero que vocês leiam o versículo 16, porque olha o que está falando: tudo o que está acontecendo na terra fala a respeito desses reis no capítulo 15, os livres, os chefes militares, os poderosos, os escravos, os ricos. Eles diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos. De quem? Da face daquele que está sentado sobre o trono. Como pode se esconder de algo que eles não estão vendo, se não for o juízo? Se eles não estavam contemplando o trono de Deus e o Cordeiro que está vindo julgar, o que eles estão vendo aqui então? Ao ponto de dizer: nos escondam. Se enfiavam nas cavernas para fugir da face daquele que estava se apresentando diante de todos eles. Isso aqui nada mais é o sexto selo, a revelação da vinda do Senhor Jesus a esse mundo. Mais uma vez enfatizando o quê? Que todo olho verá. Todo o olho verá. Não haverá segunda chance, 7 anos de segunda chance, e depois mais 1000 anos de reinado. O que está se falando aqui é que naquele dia, tudo será destruído, os céus se recolherão, os montes, as ilhas, todos se esconderão da face do Cordeiro. Ou então esses caras têm que me explicar o que é isso aqui. Está se escondendo por quê? Não viu ninguém? Tem algum cabimento? Vou me esconder da ira do Cordeiro, mas que ira? Você está vendo algum presidente se escondendo embaixo da mesa aí? Não? Como é que é a presidente da Argentina lá? Cristina Aguilera? Nem ela? Né? Cristina Aguilera, eu odeio para ela esse nome. E a partir de agora é esse nome dela. Amém? Então o sexto selo, ele revela isso. A vinda do Messias, eu acho tremendo isso, né? Porque até então todo mundo é poderoso. Todos os poderosos batem no peito. Todos os ricos não precisam de Deus. E alguns pobres blasfemam acerca de Deus, né? A gente ouve falar muito que pobreza tem a ver com humildade, né? A gente vê um cara bem pobre e fala: como aquele cara é humilde, né? Tem um cara que eu conheço que ele é bem pobre, mora na rua. Mas eu nunca vi um cara tão orgulhoso na minha vida. Mal agradecido. Não sabe ser grato pelas coisas. Entendeu? Isso é humilde? A gente conhece muitos ricos que são humildes. É. Humildade não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com algo aqui dentro. Saber que é pequeno. Você pode ver em você coisas boas e dizer: eu sou bom em algumas coisas. Isso não tem nada a ver com ser orgulhoso. Porque também tem a falsa humildade, né? O cara se acha. Você fala assim: nossa, cara, como você é bom nisso. Falo: não sou nada. Dentro dele aqui tá. Fala mais. Né? Apocalipse 7. A gente vai tratar 6 e 7, tá? Então vocês se aquietem aí. No versículo 1 diz: Depois vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na sua fronte os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gad, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zabulon, 12 mil, da tribo de Judá, já vou começar a falar em línguas aqui. Olha, quase virei penteca aqui agora. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Então, assim, tem gente que olha para esse texto e pensa assim, cara, isso aqui está falando da igreja. Eu penso que não. Inclusive, o texto que eu tenho usado assim, como parâmetro fala isso. Não sei, fica tranquilo, até meia-noite nós saímos daqui. É, fala que não são, não são. Isso aqui está falando da igreja. E eu discordo. Vamos ler lá em Romanos, capítulo 11, versos de 1 a 5 e 25 a 31. Quem não tem Bíblia vai estar lá no Data Show. Lá. Esse texto está falando a respeito dos remanescentes, conforme Paulo diz em Romanos 11. Diz assim, pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias? Como ele falava a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram me tirar a vida. Mas que ele diz a resposta divina? Reservei para mim 7 mil varões que não dobram os joelhos diante de Baal. Quem reservou aqueles 7 mil homens? Quem? Deus. Deus reservou. Estava todo mundo capengando. Estavam sendo mortos. Alguns desistindo, fugindo. Ele falou, não, deixa eu separar 7 mil aqui. Pela minha soberania, esses 7 mil aqui são intocados. Ninguém toca. São meus. Eu separo. Eu selo. Ninguém toca, é meu, eu sou soberano, sou livre. Né? Eu estava falando lá no Renovo, a respeito da liberdade de Deus, que quando as pessoas usam essa conversa de livre-arbítrio, em outras palavras, estão dizendo que Deus não é livre. Todo mundo é livre para bater em você, para xingar você, para roubar você, para te atropelar, para bater no teu carro, para jogar lixo na tua casa, para te enganar. Né? Além disso, os bichos também são livres. Um passarinho pode cagar na tua cabeça, um cachorro pode te morder, um leão pode te comer. Depende da fome, meu filho, já era. Não é verdade? Não é? A natureza, mesmo a natureza não viva, por si mesmo, ela é livre para te destruir a hora que ela quiser. Um terremoto é o suficiente? Um maremoto? Um vulcão? Uma estrela cadente? Aí acabou tudo, né? Aí lascou tudo. Não é verdade? A outra questão também. Os demônios. Eles também estão aí. Agindo. Lançando. A Bíblia fala como um leão ao redor. Pronto a nos tragar. Esses agentes são livres ou não são? Claro que são. Não adianta você chegar para o cachorrinho. Não me morda. Se é um Rottweiler, piorou mais ainda. Se é um pincher, a gente dá uma bicuda. Né? Mas se não é... Como é que fica? Não é? O que vocês passam no trânsito? Vocês não veem isso no trânsito acontecendo o tempo todo? Você está lá dirigindo na boa, vem um abençoado e te fecha. Você ora, intercede por ele. Né? Entendeu? Você na hora intercede por ele. Ele é livre ou não é livre? Então é o seguinte, significa que todo mundo no universo é livre. Menos Deus. Deus não pode. Eu digo para todo mundo que acredita no livre-arbítrio, dessa maneira, você está colocando Deus numa caixinha. O Deus da Bíblia não é esse. Ele é livre. Ele age como quer. Mata quem quer. Destrói quem quer. Dá vida a quem quer. Ele é Deus. O que essa igreja aqui reconhece é que Deus é Deus. Nós jamais colocamos Deus debaixo da nossa sola. A gente pode ser qualquer porcaria. Menos isso. Nesse ponto, não. Deus aqui é Deus. Livre, soberano, para fazer o que bem entende a Ele. Por mais que a gente fique louco da vida muitas vezes, né? E não concorde com Ele muitas vezes. Mas acho que a gente sempre acaba perdendo. Então, reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos de Baal. Separei, esses caras são meus. Assim, pois, também, no tempo presente, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Olha que tremendo o que Paulo está falando. Assim como a igreja gentia está crescendo, Deus, conforme a graça da eleição, ele separou também, no meio dos judeus. Esses aqui são meus, ó, são escolhidos. Obviamente, quando eu falo que são eleitos, eu não estou falando essa teoria ridícula e idiota que muitos pré-milenistas dizem por aí, que tem muito judeu que vai ser salvo sem precisar de Jesus. Já ouviram isso? Cansei de ouvir isso. Não, tem muito judeu que vai ser salvo sem precisar de Jesus. Por causa disso aqui. Ó. Porque Deus os elegeu. Mas Deus os elegeu segundo a graça. Ninguém vai para a eternidade sem for por meio do sangue de Jesus Cristo. Mesmo aqueles que foram antes da cruz não vão. Se você tem dúvida disso, volte lá e assista todas as pregações no Metalcast a respeito da vida cristã normal. Assista tudo de novo. Precisa estar reprovado. Te reprovo em nome de Jesus. Volta lá e estuda de novo. Um remanescente segundo a eleição da graça. E Paulo continua: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento vem em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu pacto com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles, na verdade, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irretratáveis. Pois, assim como vós outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Amém? Então é isso. Deus, ele separou alguns dentre os judeus para ele, segundo a eleição da graça. Eleição da graça. É ele. Não tem nada a ver com o homem, tem a ver com ele, porque ele é Deus. Amém? É isso que Apocalipse está dizendo. Logicamente que esses números aqui, de 12 mil, é um número de uma totalidade. É uma multiplicação de números que não convém ao caso aqui agora. Ok? Até porque eu sou ruim de matemática e vou fazer feio aqui. Mas continuando lá então. Então fala sobre os remanescentes. Daí a última parte que eu quero tratar com vocês é a partir do versículo 9. Que Apocalipse vai dizer. Então tratou dos remanescentes de Israel e agora trata uma outra parcela da visão. Depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Aí vai dizer. De todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ações de graça e honra e poder e força ao nosso Deus pelo século dos séculos. Amém. E um dos anciãos me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Disse-me ele: estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém? João vê um número incalculável de judeus remanescentes, escolhidos, separados, 12 mil de cada tribo, segundo ele, que pode ser muito maior do que isso, por uma simples simbologia. Mas, de repente, João olha e vê uma multidão incalculável, que não se pode contar, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não se pode contar. Quem é essa multidão? E ele fala aqui, esses são os que vêm da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Amém. Quem são esses? A igreja. E o que é tremendo, que quando João fecha o sexto selo, ele está fechando a visão da glória. Começa falando sobre Jesus, no primeiro selo, trazendo o evangelho a todo mundo. Depois fala sobre o cavalo vermelho, trazendo guerras. Depois fala sobre o cavalo preto, trazendo morte. Morte não, trazendo fome. É isso, né? Fome. E depois traz o cavalo amarelo, trazendo o Hades, o inferno, a consumação das vidas sem Deus. Em seguida, ele olha aqueles que morreram, que estavam diante do altar, debaixo do altar, clamando, Senhor, quando vem? E de repente ele vem, então tudo sendo destruído, mudanças geológicas no mundo, os céus começam a mudar, e de repente ele vem, então, homens querendo fugir da presença do Cordeiro, trazendo-se julgamento, e logo em seguida, então, ele tem a visão dos redimidos, daqueles que os anjos levam e os conduzem para a eternidade. Há algo novo no que está sendo dito aqui? Daquilo que Jesus já disse? Não. Não. Em outras palavras, o que esse texto está querendo dizer para mim e para você, por mais que você olhe para a tua história, eu posso olhar para a minha história. E muitas vezes a nossa fé conflita com a nossa realidade existencial, com aquilo que a gente vivencia no dia a dia. O que esse texto está dizendo para mim e para você é que Jesus é rei, Senhor, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque o evangelho está em nossas vidas. E a outra coisa que está dizendo aqui é que, mesmo diante de todos esses conflitos nossos, um dia, tudo isso daqui será transformado numa realidade onde nunca mais eu e você teremos fome, onde nunca mais nós teremos sede, onde nunca mais precisaremos do sol como fonte de vida e de calor, nem calor algum, porque aquele que morreu a minha e a tua morte e que ressuscitou por mim e por você, que está no meio, diante do trono, eu acho interessante isso, no meio e diante, essa presença poderosa desse que está sentado no trono, que é o Cordeiro, ao qual eu e você confessamos como Senhor das nossas vidas, que está no meio, diante do trono, ele os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quantos de nós temos chorado nesse mundo, né? Temos chorado as nossas feridas, as nossas decepções, as nossas dores. Ser cristão nesse mundo certamente não é uma coisa agradável. C.S. Lewis, ele fala isso. Se você quer uma religião agradável, procura qualquer outra, menos o cristianismo. Não sei como é que isso funciona com vocês, mas comigo funcionou desse jeito. Quando me converti, eu descobri que eu tinha mais inimigos que eu podia contar. Em especial, eu tinha 3 inimigos. E que eu tenho até hoje. E que até hoje eu luto contra eles 3. O primeiro deles sou eu mesmo. Minha carne. Esse é o pior de todos. O diabo perto de mim é o anjo Gabriel. Há algo dentro de mim, dentro de vocês, que vocês sabem. Né? Que a gente luta todo dia, né? Todos os dias a gente volta a estar no Éden lá, quando Deus fala assim, olha, você pode provar de tudo, mas disso aí não. Porque se você provar disso, você vai morrer. Porque aquilo denotava uma dependência absoluta de Deus. E de repente a gente todo dia é colocado diante dessa escolha de depender de Deus ou não. Todo pecado de autossuficiência na nossa vida se resume numa única coisa. Na nossa vida de oração. A minha vida e a tua vida de oração, a totalidade dela, em miúdos, está descrevendo exatamente o quanto eu e você somos autossuficientes para com Deus. Quanto menos nós oramos na nossa vida, mais nós estamos dizendo na cara de Deus, olha Deus, eu não preciso de você na minha vida, mesmo que a gente não queira dizer isso em palavras, e mesmo que muitas vezes nós não intencionamos isso no nosso coração, dizer para Deus. O segundo inimigo é o Ozzy. É o Satanás. É o diabo. E por mais que a gente brinque, está aí, procurando a quem possa devorar. E como ele tem encontrado, né, na nossa vida, brecha para arrebentar com tudo, né, para arrebentar com o nosso casamento, com a nossa vida com Deus, com o nosso ministério, com tudo, né? E o terceiro inimigo é o funk. É esse mundo aí fora. Quando a gente para num semáforo e o cara passa como é que é aquele carro lá? É Saveiro? Que diabo lá? Tem que processar. É da Chevrolet, aquele carro do inferno? Montana, é aqueles carros que tem uma carroceria assim, os caras colocam um sub lá de 10 mil watts de potência lá e colocam aquelas irmãs lá, tá ficando. É. Aí você é obrigado a ouvir aquilo. Musiquinha do capeta. Os caras falam que rock é do inferno. Rock do inferno, caramba. Os caras nunca ouviram funk na vida deles pra falar um absurdo desse. Né? Mas as guerras que a gente trava todos os dias contra esse mundo, né? Contra esse mundo. Queria que você fechasse seus olhos. Enquanto isso, quero pedir para o pessoal da ceia trazer a ceia aqui na frente. O que o livro de Apocalipse tem falado muito comigo, e eu espero muito que fale com você também, é a respeito desse Deus soberano sobre todas as coisas, mas em especial, o que é precioso, que eu e você saiamos daqui tendo em mente nessa noite, é de que Ele é soberano sobre nossas vidas, de que Ele cuida de nós e de que Ele nos deu uma promessa de que um dia voltará para nos buscar. Sabe, se apega a essa esperança, por mais que o mundo esteja o tempo todo falando o contrário a isso e mesmo que a vida traga situações que nos roubem disso, Senhor Jesus, eu quero pedir pela tua palavra nessa noite, Senhor, em nossas vidas. A gente vê, Senhor, durante todos esses 2000 anos, as tuas palavras se cumprindo, Senhor. Guerras, fome, martírios, perseguição, pestes, destruição, morte para todos os lados, Senhor. Tua igreja nunca foi tão perseguida como tem sido hoje, Senhor. Talvez não da maneira como alguns irmãos no mundo islâmico têm sofrido, Senhor, mas a perseguição, Senhor, talvez mais sutil do nosso dia a dia. Que não vem com espada, Senhor, com morte, mas se apresenta de maneiras mais sutis, Senhor, e que a gente não percebe, Deus, que está sendo morto, roubado. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Te louvo pela esperança que nós temos, Senhor, de que um dia tudo isso, Senhor, terá o seu fim. E que todas as nossas lágrimas serão enxugadas por Ti, Senhor. De que nós poderemos, para toda a eternidade, beber das fontes da água da vida, Senhor. Senhor, eu quero consagrar agora esse alimento ao Teu nome também. Que esse pão e esse vinho, Senhor, sejam muito mais do que a representação do Teu sacrifício, Senhor. Mas que eles possam trazer mesmo sobre a nossa vida, Senhor, o gosto do Teu sacrifício, do Teu amor, da Tua paz, e possa renovar mesmo o nosso espírito nessa noite. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.